minute, hour, bigger, better, stronger, power. Sure how to feel about it, something in way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay.

www.target.com e aproveite para viver o mundo Target. Pop Hit do ouvinte. Bom, pra fecharmos a edição da tarde de quinta, tem o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E recebe um beijo carinhoso a Thaís Fernandes. Ela que é do Rio de Janeiro, capital. Tudo bemzinho, Thaís? Bom, pra você, rola agora por aqui, Selena Gomez e o som Come and Get It. Fechando mais um Pop Hits. Fiquem todos com Deus. E sempre aqui na Target International. Nos encontramos à noite. Bye, bye. Internacional Target Radios, referência para o mundo.